fez na levada. Ideia de mil grau pra conscientizar. Rap cristão nacional. Só na correria, direto da periferia. No ritmo, na poesia. Jesus é quem nos guia. Nos mostra a direção. RAP é nosso meio de expressão. Paz, amor e conscientização. Sem arma na cintura, sou nova criatura. A palavra de Deus abala as estruturas. Converte a prostituta, o ladrão, o ateu. Um exemplo de mudança. Sou eu. Pra vencer neste mundo é só com Deus. Eu chego pra falar que sou supremo e verdadeiro. Deus pode te ajudar. O seu nome é Jeová. Deus viva ele, eu sirvo no Senhor. Depositamos a nossa confiança. Só nele temos esperança. Eu tô ligado, quem nele espera sempre alcança. Tenha perseverança, toda honra, toda glória pertence ao Senhor, seja onde for. Brasil, Goiânia, Goiás. A palavra de Deus é viva e eficaz. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Escute a voz de Deus quando ele começa a falar. Ele te chama de filho, mas você vive escondido. As palavras entra por um ouvido e sai pelo outro. E você continua perdido, procurando a solução pros seus problemas. Iludido, não procurando Deus vivo, só buscando mudão pelos pares, pelas bocas. Só na ilusão, arruma mil desculpas. Não procura em Jesus, que é a única solução. Que a todo momento está na sua porta batendo, esperando você abrir para que ele possa entrar e suprir as suas necessidades. Porque pra Jesus não existe dificuldade nem problema, pois ele é a autoridade suprema. Ele sustenta a todos os que caem e levanta os abatidos. Jesus é comigo, Jesus é contigo, e com ele não existe nada que não possa ser resolvido. Mano, saia da ilusão, abra seu coração, peça pra Deus perdão. Siga uma nova trajetória. Deus vai mudar sua vida, sua história. Peça para ele misericórdia e misericórdia. Peça pro Senhor. Levante a cabeça e veja, Deus é quem criou toda a natureza. Levante a cabeça e veja, Deus é quem criou toda a natureza. Não pare de cego nem surdo. Olha ao seu redor, analise. Deus é tudo. Levante a cabeça e veja. Pra sua família, que vai viver de boa sem agonia, que vai andar tranquilo de noite e de dia, sem dificuldade, mas vive fugindo da verdade. Acorda pra realidade. Levanta, lava o rosto, pare de sonhar e achar que é só tempo de crise e que tudo vai se resolver. Mas sem Jesus está difícil disso acontecer. Infelizmente, deveria ser diferente, mas o inimigo te engana novamente. Fica esperto. Projetos e mais projetos. Deixar na mão do verdadeiro arquiteto. Projeto de madeira, passa pelo fogo, vira poeira. Fica ligeiro, tudo do inimigo é passageiro. Ele te levanta, mas logo te derruba. Para um momento e escuta o que é bem por Jesus Cristo dura pra sempre. Nada destrói, é feito de prata e ouro. Passa pelo fogo e nada corrói. Com Jesus é diferente, dura eternamente. Fuja do bote da serpente. Jesus é joia, o resto é bijuteria. Só nele está, mano, a verdadeira alegria. Levante a cabeça e veja, Deus é quem criou toda a natureza. Levante a cabeça e veja, Deus é quem criou toda a natureza. Não pare de cego nem surdo. Olha ao seu redor, analise. Deus é tudo. Levante a cabeça.